Mato Grosso no ar. Estamos de volta com o Jornal Mato Grosso no ar e vamos saber agora a previsão do tempo para Mato Grosso. Jornal Mato Grosso no ar. O tempo e a temperatura. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, o tempo nesta quinta-feira vai estar claro com muitas nuvens. Em algumas regiões, existe a possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura permanece estável, podendo a máxima registrar 40 graus. Mato Grosso no ar. O projeto de lei 6212-23 da senadora Margarete Busetti, que cria uma lista pública com nome e cadastro de pessoas físicas, CPF de pessoas condenadas por crime contra a dignidade sexual, foi aprovado na noite desta terça-feira na Câmara dos Deputados. Júlia Munhoz. O projeto de lei 6212 de 2023, que cria uma lista pública com o nome e o cadastro de pessoas físicas, o CPF, de pessoas condenadas por crimes contra a dignidade sexual, foi aprovado na terça-feira na Câmara dos Deputados. A autora do projeto, senadora Margarete Busetti, do PSD de Mato Grosso, garantiu que irá trabalhar para que seja aprovado no Senado o mais rápido possível. Houve pequenas modificações que aprimoraram o projeto, melhoraram o projeto, então ele volta ao Senado, mas voltando ao Senado, eu vou cuidar para que ele ande rapidamente lá no Senado. E eu só tenho que agradecer à relatora Soraya Santos, porque todas as modificações foram para melhorar o projeto. O projeto, que foi batizado por Margarete Busetti de PL Mulheres Calvi Cardoso, em homenagem às vítimas da chacina de Sorriso, retira o sigilo do nome de condenados em primeira instância por pedofilia ou estupro e cria o Cadastro Nacional de Pedófilos e Predadores Sexuais, que será alimentado com os nomes daqueles que já tiveram o processo transitado em julgado, quando não há mais recursos. Uma das mudanças no projeto é a que obriga o uso de tornozeleira eletrônica para condenados por estupro ou pedofilia. Voltando para a casa de origem, que é o Senado, a matéria deve ser apreciada na Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ, onde foi aprovada em caráter terminativo. E de lá, seguiu para a Câmara. Uma vez aprovada no Senado, mesmo com alterações, a matéria seguirá a sanção. De Cuiabá, Júlia Munhoz para o Jornal Mato Grosso no ar. Você muito bem informado. Mato Grosso no ar. O crescimento da demanda processual na comarca fez a OAB de Sinop solicitar a instalação de uma nova vara federal junto ao TRF e Justiça Federal. José Roberto Gonçalves. A OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, 6ª Subseção Sinop, protocolou junto ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região e também junto à Justiça Federal um pedido formal para a criação de uma nova vara federal na comarca. A solicitação, assinada pela diretoria da subseção e representantes de comissões temáticas, é fundamentada no expressivo crescimento econômico e populacional da região, que tem gerado um aumento na demanda processual nas varas já existentes. O requerimento foi recebido pelo juiz federal, Dr. Marcel Queiroz Linhares. O secretário-geral adjunto da OAB Sinop, Edilo Braga, destaca a importância da medida para a melhoria da prestação jurisdicional. É necessária a criação da terceira vara federal em Sinop, pois hoje as duas varas federais, que já acumulam juizado especial, elas estão hoje com uma sobrecarga de serviço, uma sobrecarga de demandas altíssima. Para vocês terem uma ideia, hoje cada vara federal em Sinop possui algo em torno de 10 mil processos em estoque, sendo que existe um número de entrada de 2 a 3 mil novos processos ano, muito embora tenha também uma média de 2 a 3 mil números de processos baixados também por ano. Acontece que, em razão desse volume de estoque ser muito grande, dificilmente essas varas vão conseguir esgotar este estoque. E nós sabemos que hoje, em razão das varas federais, principalmente de atuação em direito previdenciário, que possui um grande volume de demandas e atinge diretamente a população de Sinop e região, a demora, a morosidade na análise, julgamento, deferimento, análise de liminar, está trazendo, de fato, um prejuízo muito grande à população, aos jurisdicionados e também à advocacia local e região. Atualmente, atualmente são apenas duas varas atendendo a um grande número de processos. O acúmulo nessas unidades judiciais tem gerado atrasos na tramitação e frustração entre os jurisdicionados e a advocacia. O pedido de criação de uma nova vara visa não apenas desafogar as varas existentes, mas também redistribuir as demandas de forma mais equilibrada e, eventualmente, especializar-se em áreas temáticas que atendam às necessidades da população. De fato, existe sim uma superlotação. Então, é realmente importantíssimo, é um pedido de urgência a necessidade da instalação de uma nova vara federal em Sinop. Sabendo-se que, não só na Justiça Federal, mas também na Justiça Civil, a OAB vem sim realizando pedidos de criação e implantação de novas varas, em especial na Justiça Civil, com relação à implantação de mais um juizado especial pela necessidade e volume muito grande de novas demandas, principalmente em direito consumidor, né, dentro do direito civil, ali dentro do Fórum Civil, e também dentro da Quinta Vara Civil, que atua sobre direito de família e sucessão, a qual também existe um volume parecido com esse da Justiça Federal, algo em torno de 9, 10 mil processos em estoque e também uma média de quase 2, 3 mil novos processos ano. A instalação dessa nova vara federal em Sinop possibilitará uma prestação jurisdicional mais ágil e qualificada, especialmente diante do crescimento econômico e populacional da região. A criação dessa nova vara vai trazer inúmeros benefícios a toda a população que, de fato, precisa de uma justiça célere eficaz, que realmente vai trazer, vai julgar os processos com a maior celeridade possível. Imaginando-se aquelas situações daquele senhor ou daquela senhora que precisa dar entrada no seu benefício, precisa ter acesso ao que lhe é de direito, à sua aposentadoria, seja por direito adquirido, seja por direito material em relação ao preenchimento dos pressupostos, os requisitos necessários pela lei. E muitas vezes isso não está acontecendo, porque atrasa-se a análise de uma perícia, atrasa-se a análise do magistrado em razão do grande volume de demanda, e ainda que tenha situações urgentes, existe uma ordem cronológica de julgamento de processo. Então imagine que a dona Maria, que esteja protocolando hoje a sua demanda, existem 10 mil processos à frente dela. De Sinop, José Roberto Gonçalves para o Jornal Mato Grosso no Ar. Mato Grosso no Ar. Há 16 anos, levando informação com credibilidade até você. Segundo dados do IBGE, Mato Grosso está entre os 5 do país com crescimento na produção industrial em agosto. No acumulado dos últimos 12 meses, a indústria mato-grossense cresceu 4,2%, acima da média nacional, que foi de 2,4%. De janeiro a agosto deste ano, a produção industrial também aumentou em 2,8%. Sérgio Pastor. A pesquisa industrial mensal regional do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, publicado na última terça-feira, mostrou que Mato Grosso foi um dos 5 estados do país que apresentou avanço na produção industrial em agosto deste ano em relação ao mês anterior. A pesquisa que investigou a produção industrial em 15 estados apresentou uma variação positiva de 0,1%. Já Mato Grosso cresceu 0,8%. Também tiveram alta os estados do Ceará, Bahia, Rio de Janeiro e Minas Gerais. No acumulado dos últimos 12 meses, a indústria mato-grossense cresceu 4,2% acima da média nacional, que foi de 2,4%. De janeiro a agosto deste ano, a produção industrial também aumentou em 2,8%. A Confederação Nacional da Indústria considerou o resultado favorável com relação aos números de agosto. Todos os indicadores que medem o desempenho do mercado de trabalho cresceram: emprego, massa salarial e rendimento médio do trabalhador entre julho e agosto. Para a economista da CNI, Larissa Nico, há elementos que mostram que o segundo semestre deve ser de avanços. Embora na passagem de julho para agosto os indicadores relacionados à atividade industrial tenham mostrado relativa estabilidade, é cedo para dizer se isso é o início de uma nova trajetória. Isso porque o primeiro semestre veio forte para a indústria de transformação e existem elementos para nós acreditarmos que o segundo semestre também será de crescimento, embora um crescimento mais modesto em relação ao que se apresentou no primeiro semestre. Conforme dados do Centro de Dados Econômicos de Mato Grosso, da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, alguns segmentos industriais foram responsáveis pelo crescimento em Mato Grosso. Nos últimos 12 meses, a fabricação de produtos alimentícios subiu 7,3%, seguido pela fabricação de bebidas, fabricação de produtos de minerais não metálicos, indústria de transformação e fabricação de coque, de produtos derivados do petróleo e de biocombustíveis. Dentre as explicações para os resultados positivos, está o fato do Estado ter uma das menores taxas de desemprego do Brasil e o aumento do rendimento médio no salário, o que elevou o poder de compra das famílias. De Brasília, Sérgio Pastor, para o Jornal Mato Grosso no Ar. A maior rede de rádio jornalismo de Mato Grosso é Mato Grosso no Ar. Secretaria de Educação de Mato Grosso intensifica aulas preparatórias para as provas do Enem. Os detalhes com Angelina Micheleto. A Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso intensifica a preparação dos cerca de 18 mil estudantes da rede pública de ensino do terceiro ano do ensino médio e do segundo ano da educação de jovens e adultos inscritos no pré-ENEM Digital MT. Nesta quarta e quinta-feira, 9 e 10 de outubro, são realizadas aulas em escolas de Cuiabá e Várzea Grande, abordando diversos conteúdos. De acordo com a professora da Coordenadoria Pedagógica da DRE Metropolitana da SEDUC, Jaquissandra Leite, as aulas têm o objetivo de sanar dúvidas dos alunos. Esse aulão, ele é uma parceria da Letros junto com o Pré-ENEM, né, que é o ENEM da rede estadual de ensino, e que nós pensamos esse momento para poder dar dicas, né, para tirar dúvidas, para fazer com que esses alunos entendam como fazer uma redação. Cada aulão dura cerca de 1 hora e 30 minutos, abordando os conteúdos de ciências humanas e da natureza, linguagens, matemática e redação dissertativa argumentativa. A assessora pedagógica da Letros, Rafaela Campos, destacou que a ideia é orientar os estudantes para que eles tenham sucesso, principalmente na redação do Enem. A gente está bastante preocupado em dar dicas que vão realmente fazer a diferença ali na hora da prova. Então a gente separou dicas cruciais em relação aos conectivos, ao planejamento textual, principalmente aos meios de ação, detalhamento, toda a abordagem da competência 5, para que de fato eles consigam avançar dentro da prova do Enem. A estudante Aline Gonzalez, do segundo ano da Escola Estadual Dom Pedro II, em Cuiabá, vai fazer o Enem em novembro. Ela ressaltou que a oportunidade é única e vai ajudar muito para que os estudantes alcancem bons resultados na prova. Tem muita gente que não consegue ter dinheiro para estar fazendo um cursinho, uma coisa que faça aprimorar os seus estudos. E eu acho muito legal que eles tiveram iniciativas de saber que tem pessoas que precisam disso e que não tem a verba necessária para estar fazendo isso. E também porque é a primeira vez que eu estou fazendo isso, mas eu tenho certeza que a gente vai se sair muito bem, que vai ter uma aula muito boa e que vai ter também estudos muito bons, porque apesar de assim ter as aulas dentro de sala, a gente tem que se aprofundar mais, porque não é só sobre a apostila. Isso é muito bom. As provas do Enem sairá em 3 e 10 de novembro e o resultado oficial em 13 de janeiro de 2025. Reportagem Angelina Micheleto. Jornal Mato Grosso no Ar. Há 16 anos integrando o Estado através da notícia. Além de ouvir o Jornal Mato Grosso no Ar na rádio da sua cidade, você pode ouvi-lo a qualquer hora do dia acessando o site matogrossonoar.com.br. Após o intervalo, voltaremos com outras notícias. O Jornal Mato Grosso no Ar volta em instante. Vem aí os Diálogos Boi na Linha. No dia 23 de outubro, em Cuiabá, no Cenário Rural, a partir das 8h30 da manhã. Um evento gratuito que vai reunir governo, pecuaristas, indústrias e organizações que atuam no setor para discutir os grandes temas da pecuária mato-grossense. Anota aí, 23 de outubro, às 8h30 da manhã, no Cenário Rural, em Cuiabá. Diálogos Boi na Linha. A nossa pecuária inspirando o Brasil. Evento gratuito. Realização Imaflora. A Atenção, amigo pecuarista! Está chegando mais um grande leilão do Grupo Resende. Leilão de 300 touros Nelore Seipe. Sábado, dia 19 de outubro, às 13 horas, no horário de Brasília, na Fazenda Santo Antônio do Ouro Branco, em Juscimeira. Transmissão ao vivo pelo canal do Boi, NET e Claro TV. Leiloeira, Central Leilões. Mais informações, 66-99713-4910 ou no site gruporesende.com.br. Programe-se, dia 19 de outubro, mais um leilão de 300 touros Nelore Seipe. Do Grupo Resende, avaliados pela Delta Gen. A todo instante, a 104 é mais emoção. Vale do Azul. 104.9 é a Sing Sebas Rádio, feita para você, onde você estiver. Vale do Azul informa a hora certa. 6 horas e 33 minutos. A Marmitaria Moraes agora é restaurante e Marmitaria Moraes está atendendo na Avenida Independência, número 207, aqui em Santa Carmen, que oferece todos os dias marmitas tradicionais no seu almoço ou jantar, self-service, bebidas em geral, além de um bom atendimento e comida de qualidade. Telefones para delivery, é só ligar ou chamar no WhatsApp 66 99 9623-6506 ou 66 99 9607-6367 e solicitar que entregamos para você a uma distância de até 15 quilômetros da cidade. Restaurante Marmitaria Moraes. Alimentação saudável em casa, no trabalho e onde você quiser. Com toda a fé na semente, no dom e na decisão, com a fé pra seguir em frente e colher frutos que virão. Somos gente que acredita e que alimenta esse mundão. Somos o campo com orgulho, sempre com os pés no chão. Cevali. Saúde é coisa séria. Por isso, sempre que precisar de medicamentos, vá diretamente à Drogaria Castanheiras. A Drogaria Castanheiras é farmácia popular, então leve sua receita e ganhe descontos. Também conta com o programa de descontos Vale Mais Saúde. Tudo para facilitar sua compra. Dispõe de produtos bioextratos, Eudória, suplementos alimentares, serviços de colocação de brincos, aferição de pressão arterial e teste rápido para glicemia. Com 2 farmacêuticos em tempo integral. Drogaria Castanheiras, Avenida do Comércio 760, Centro. Disque entrega 3562-1655 e 99903-6166. Drogaria Castanheiras. Nosso compromisso é com sua saúde. Não perca o mais completo feirão de carros da região. Há 10 anos reunindo Chevrolet, Honda, Renault, Jeep e Ram em um só lugar para você escolher. Mais de 70 opções de carros zero e seminovos. Mais de 20 test drives. É o Top Feirão Grupo Via Norte. Com as concessionárias oficiais do Deu a Louca no Comércio. De 9 a 13 de outubro na Praça da Bíblia em Sinop. Saiba mais em topfeirão.com. Olá, queridos ouvintes, aqui quem fala é o Padre Reginaldo Manzotti. Convido você e sua família a estarem conosco aqui na rádio Vale Azul FM 104,9 Santa Carmen, Mato Grosso, de segunda a sábado, das 9 às 10, com o programa Experiência de Deus. Divulgue, fale para os amigos, para as amigas, evangelize sua família. Diariamente temos o nosso encontro marcado. Evangelizar é preciso. A cidade inteira está curtindo. Voltamos a apresentar Jornal Mato Grosso no Ar. O Jornal Mato Grosso no Ar está de volta no seu rádio. É hora de conferir como fica a previsão do tempo para a capital mato-grossense. Jornal Mato Grosso no Ar. O tempo e a temperatura. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, o tempo nesta quinta-feira em Cuiabá vai estar claro com muitas nuvens, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura permanece estável, podendo a máxima registrar 37 graus. É Mato Grosso no ar. Uma nova apreensão de cocaína foi feita na região de fronteira de Mato Grosso. Desta vez, 236 quilos de entorpecente foram encontrados. A droga é avaliada em 5 milhões de reais. Jolismar Bruno. O Grupo Especial de Fronteira, o GEFRON, apreendeu uma carga de cocaína que totalizou 236 quilos e foi avaliada em R$ 5.907.500 em Nova Lacerda, cidade a 542 quilômetros de Cuiabá. A ação contou com a participação da Polícia Federal e agentes da Fundação Nacional dos Povos Indígenas. A ação ocorreu em continuidade a uma apreensão também de cocaína ocorrida no dia 23 de setembro, como explica o policial do Núcleo de Comunicação do GEFRON. Continuidade de uma ocorrência que no dia 23 de setembro foram feita a apreensão aí de mais de 620 quilos de entorpecente na área rural ali de Nova Lacerda. Então, continuaram aí as ações das nossas equipes, e hoje nossa equipe logrou êxito em fazer essa apreensão. Esse material vai ser conduzido para a Polícia Federal em Cássia, que dará continuidade às investigações para chegar aí à autoria desse crime e responsabilizar o crime organizado, que é o grande autor aí desse tráfico ilícito de entorpecente que acontece aqui na região de fronteira. Todo entorpecente foi levado para a delegacia para a tomada de providências que o caso requer. De Cuiabá, Jolismar Bruno para o Jornal Mato Grosso no ar. Jornal Mato Grosso no ar. Há 16 anos integrando o Estado através da notícia. O Ministério Público do Estado acionou 28 candidatos a vereador, prefeito e vice-prefeito dos municípios de Sorriso e Boa Esperança do Norte por efetuarem derrame de santinhos próximo às escolas onde ocorreram as votações. Os candidatos irão responder por propaganda eleitoral irregular. José Roberto Gonçalves. Foram encontrados santinhos nas imediações de 12 escolas. Na representação, foram anexados vídeos, fotos, os santinhos e a certidão com a quantidade de material por candidato. O número de santinhos espalhados e contabilizados variou de 12 a 909 por candidato. Entre os nomes, dois candidatos a prefeito de Sorriso e um de Boa Esperança do Norte. Em Cuiabá e Rondonópolis, houve o auxílio das câmeras de monitoramento do programa Vigia Mais MT, que também serão usadas como provas em investigações de crimes eleitorais cometidos em Mato Grosso. As imagens serão encaminhadas para as polícias civil e federal para identificar e responsabilizar os envolvidos, como explica o secretário de Estado de Segurança Pública, César Roveri. Várias pessoas foram identificadas cometendo crimes eleitorais, como boca de urna, como corrupção, como tentativa de compra de votos, enfim. Tivemos aí 68 ocorrências registradas, boletins de ocorrências registrados de crimes eleitorais. Nós estamos falando aí de praticamente metade dos crimes que aconteceram no pleito de 2020. A prática de derramamento de santinhos é ilegal não apenas porque causa poluição ambiental, higiene estética urbana e gera riscos de acidentes, em especial a idosos e pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, mas também porque afeta a isonomia entre os candidatos. Todos os candidatos, partidos e coligações detêm o domínio dos respectivos materiais de propaganda confeccionados, sendo responsáveis pela posse, guarda, distribuição, bem como posterior limpeza e destinação final dos resíduos gerados, razão pela qual é evidente suas respectivas responsabilidades. De Sinop, José Roberto Gonçalves para o Jornal Mato Grosso no ar. A maior rede de rádio jornalismo de Mato Grosso. É Mato Grosso no ar. Até o momento, Mato Grosso conta com 128 decretos federais de situação de emergência ativos. Desses, 119 são devido a incêndios florestais, 4 relacionados à estiagem e 5 por seca. Sérgio Pastor. O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, por meio da Defesa Civil Nacional, reconheceu na última terça-feira o estado de emergência em Colniza, em decorrência da seca prolongada. A seca se caracteriza pela falta de chuvas por um período mais extenso que a estiagem. Com esse reconhecimento, o município está habilitado a buscar apoio financeiro do governo federal para iniciativas da defesa civil. Entre as ações possíveis estão a aquisição de cestas básicas, fornecimento de água potável refeições para trabalhadores e voluntários, além de kits de limpeza, higiene pessoal e dormitórios. O ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, explicou como os recursos podem ser aplicados. Os recursos de defesa civil podem ser empregados naquele primeiro momento que acontece o desastre para fazer assistência humanitária, para dar kit de higiene, alimentação para as pessoas que foram atingidas, que enfrentam as condições daquele desastre, bem como para restabelecer os serviços essenciais, como, por exemplo, abastecimento de água e desobstruções de vias públicas. Além disso, nós podemos também empregar os recursos da Defesa Civil na reconstrução de infraestrutura pública destruída pelo desastre ou ainda de habitações destruídas também pelo desastre. Até o momento, o estado de Mato Grosso conta com 128 decretos federais de situação de emergência ativos. Desses, 119 são devido a incêndios florestais, 4 relacionados à estiagem e 5 por seca. Os municípios que recebem o reconhecimento de situação de emergência ou calamidade pública podem solicitar recursos do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional para implementar medidas de defesa civil. De Brasília, Sérgio Pastor, para o Jornal Mato Grosso no Ar. Jornal Mato Grosso no Ar. 16 anos de credibilidade. Governo de Mato Grosso abre inscrições de processo seletivo para vagas de nível superior com salário de R$ 7.400. Fernando Martins. Estão abertas as inscrições do processo seletivo da Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Mato Grosso. São 33 vagas de nível superior para contratação imediata e também cadastro reserva, como pontuou o secretário de Estado, responsável pela pasta, César Miranda. O salário é em torno de R$ 7.400, são profissionais de várias áreas, e o objetivo é nós termos um corpo técnico para executar a política de mineração do Estado de Mato Grosso e atender um termo de cooperação que nós temos com a Agência Nacional de Mineração, a ANM, onde nós vamos colocar servidores à disposição deles para a gente poder analisar todos os processos de licenciamento, de outorga, de lavra, enfim, é dar uma dinamizada no setor mineral de Mato Grosso, que é muito importante para o desenvolvimento econômico. As vagas são para os cargos de administrador, agrônomo, contador, economista, geógrafo, geólogo, perfil jurídico e engenheiros, ambiental, civil, eletricista e de Minas. O secretário César Miranda falou sobre como será a avaliação. É um teste seletivo. A pessoa vai ter que entregar diplomas que sejam reconhecidos pelo MEC, com registro no respectivo conselho, e vão ser provas de título, quer dizer, vai mostrar aqueles que têm mais títulos, que têm mais capacitação, vão ser os selecionados. O contrato tem duração de 36 meses, podendo ser prorrogado até 48 meses. O valor da inscrição é de R$ 40 e pode ser feito até o dia 6 de novembro. O resultado final do processo seletivo será publicado em dezembro. Outras informações, o edital completo e o link para inscrição está disponível no site selecom.org.br. Reportagem Fernando Martins. Mato Grosso no ar. Responsabilidade e respeito. O Jornal Mato Grosso no Ar é veiculado por dezenas de emissoras de rádio localizadas em todas as regiões do estado e que juntas formam a maior rede de rádio jornalismo de Mato Grosso. Depois do intervalo, voltaremos com as notícias do campo. O Jornal Mato Grosso no Ar volta em instantes. Vem aí os Diálogos Boi na Linha. No dia 23 de outubro, em Cuiabá, no Cenário Rural, a partir das 8h30 da manhã. Um evento gratuito que vai reunir governo, pecuaristas, indústrias e organizações que atuam no setor para discutir os grandes temas da pecuária mato-grossense. Anota aí, 23 de outubro, às 8h30 da manhã, no Cenário Rural, em Cuiabá. Diálogos Boi na Linha. A nossa pecuária inspirando o Brasil. Evento gratuito. Realização Ima Flora. Oh, Amage! Aprendi desde cedo meu lugar nessa terra, a enfrentar sem medo o desafio que me espera, da raiz me brotar. vontade de crescer, evoluir da tradição da qual jamais vou me esquecer. A força é a mesma, a geração é diferente, a Magé é sua parceira, pode contar com a gente. Juntos vamos colher motivos pra nos orgulhar, a força do agricultor, vamos todos celebrar. A força é a mesma, a geração é diferente, a Magé é sua parceira, pode contar com a gente. A força é a mesma, a geração é diferente, a Magé é sua parceira, pode contar com a gente. Atenção, amigo pecuarista! Está chegando mais um grande leilão do Grupo Resende. Leilão de 300 touros Nelore Seipe. Sábado, dia 19 de outubro, às 13 horas, no horário de Brasília, na Fazenda Santo Antônio do Ouro Branco, em Juscimeira. Transmissão ao vivo pelo canal do Boi, NET e Claro TV. Leiloeira, Central Leilões. Mais informações, 66-99713-4910 ou no site gruporesende.com.br. Programe-se, dia 19 de outubro, mais um leilão de 300 touros Nelore Seipe, do Grupo Resende, avaliados pela Delta Gen. A todo instante, a 104 é mais emoção. Vale do Azul. É assim que se faz rádio. Feita para você, onde você estiver. 104,9. Essa é a rádio. Vale do Azul informa a hora certa. 6 horas e 48 minutos. 104,9. Bom dia. A sua empresa ou negócio anda esquecido pelo consumidor? Suas vendas estão baixando? Então essa é a hora de você destacar seu estabelecimento. Anuncie no rádio. Anuncie com eficiência, com qualificação e projeção definida. Tenha um retorno eficaz anunciando no rádio. O rádio informa, diverte e vende a sua marca. O rádio todo mundo ouve, inclusive o consumidor. Quem anuncia se destaca e vende mais. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que o produto é melhor. Anuncie. Não existem grandes empresas sem grandes marcas. Anuncie no rádio. 104. Tocando o que você gosta de ouvir. A cidade inteira tá curtindo. Voltamos a apresentar Jornal Mato Grosso no Ar. O Jornal Mato Grosso no Ar está de volta no seu rádio. Caso você queira sugerir uma reportagem, envie mensagem pelo nosso e-mail, jornal@matogrossonoar.com.br. Agora vamos saber a previsão do tempo para a região de Colíder. Jornal Mato Grosso no Ar. O tempo e a temperatura. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, o tempo nesta quinta-feira na região de Colíder vai estar claro com muitas nuvens, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura permanece estável, podendo a máxima registrar 37 graus. O Jornal Mato Grosso no Ar destaca agora as notícias do campo. Está começando o Mato Grosso Rural. E foi lançado nesta quarta-feira na sede da ProSoja em Cuiabá, documento com as projeções para o agronegócio de Mato Grosso nos próximos 10 anos. O milho é a cultura que deve apresentar maior produtividade ao longo do prazo. Julismar Bruno. Entre as três principais culturas cultivadas em Mato Grosso, o milho é a que tem melhor projeção para os próximos 10 anos em Mato Grosso, com área calculada em 10 milhões e 900 mil hectares e produção de 80 milhões e 38 mil de toneladas para a safra 2033-2034. A soja deve ocupar área de 10 milhões e 62 mil hectares, com produção estimada em 64 milhões e 52 mil toneladas. Para o algodão, a perspectiva é de 2 milhões de hectares e produção de 4 milhões de toneladas. Os dados foram apresentados nesta quarta-feira, dia 9 de outubro, no lançamento do Outlook, Projeções do Agronegócio em Mato Grosso de 2024 a 2034, pelo Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, o IMEA. Segundo a projeção, a produção do cereal deve apresentar crescimento de 6,37% nos próximos próximos 10 anos, saindo de 115,59 sacas por hectare na safra 2023-2024 para 122,95 sacas por hectare na safra 2033-2034. A região médio-norte, onde estão as cidades de Sorriso, Sinop, Lucas do Rio Verde e Nova Ubiratã, é a que deve representar a maior fatia da produção do cereal, 33,92%. Segundo o superintendente do IMEA, Cleiton Gauer, a ampliação do consumo do milho e seus derivados no estado e no país é um dos motivos para a projeção de crescimento do cereal. O principal motivo é a ampliação, as movimentações das usinas de etanol de milho, a movimentação do mercado interno brasileiro, que já é um mercado relevante, e agora com esse setor ampliando o consumo aqui no estado de Mato Grosso e também em outras regiões, isso tende a dar continuidade ao impacto do desenvolvimento da cultura aqui no estado. Cleiton Gauer ainda destacou que os dados já foram calculados com as previsões das mudanças climáticas que têm afetado a produção, com as estiagens prolongadas, chuvas irregulares, os incêndios florestais, entre outros fatores. Embora leve em consideração as oscilações, o levantamento não prevê eventos extremos. O modelo leva em consideração essas previsões de movimentação dentro dos parâmetros limite superior e limite inferior para alguns padrões de irregularidade climática. Claro que não eventos extremos, como a gente observou no ano passado. Ainda sobre os impactos provocados pelas mudanças climáticas, o superintendente do IMEA acrescentou que os incêndios florestais que voltaram a preocupar em 2024 não estão dentro dos fatores que podem ser utilizados como parâmetros base, mas que as projeções consideram algumas limitações e particularidades de Mato Grosso. Entre as demais projeções no agro de Mato Grosso, a projeção para o rebanho bovino nos próximos 10 anos é de abate de 6.041.000 cabeças e a produção de 1.900.000 toneladas. A região oeste de Mato Grosso deve representar sozinha 21,10%, sendo o maior percentual. O abate de suínos em 2034 deve totalizar 4 milhões de cabeças e a produção chegar em 378.000 toneladas. O crescimento será de 40,60%. Em relação à produção deste ano de 2024. Já para aves, a estimativa é de 244 milhões de cabeças para abate em 2034 e a produção calculada em 513 mil toneladas. O crescimento será de 30,97% ante a produção deste ano. O levantamento foi elaborado pelo IMEA com a parceria estratégica da Faculdade de Estatística da Universidade Federal de Mato Grosso, a FMT, de Cuiabá, Jolismar Bruno para o Mato Grosso Rural. Mato Grosso Rural. Orgulho por estar em um estado campeão em produtividade. A jornalista de agronegócios e sócia da Comunicativas, Lilian Munhoz, está chegando com o Boletim Conexão Agro. O tema apresentado hoje é próxima safra e expectativa para venda de máquinas agrícolas. Confira. Conexão Agro. Você e o Agro conectados. A apresentação, Lilian Munhoz. Olá, meus amigos, é um grande prazer estar aqui com vocês hoje, sempre, toda semana, trazendo destaques do nosso agronegócio, no momento que a gente está importantíssimo para a próxima safra de grãos, máquinas em campo em várias regiões do nosso país, plantando a próxima safra. Esperamos aí que o clima comece a colaborar um pouco mais. A gente está vivenciando aí o clima, né, regiões da soja, que devem receber chuvas em breve, e a expectativa, sim, será então de avanço no plantio. As precipitações trazem esperança para os produtores de grão, enquanto riscos de alagamento persistem no sul do Brasil, né? E a gente vivenciou recentemente também os focos de incêndio, que continuam sendo uma preocupação para os produtores de soja do Brasil essa semana, especialmente na região do Matopiba, né, que representa Maranhão, Tocantins, Piauí e a Bahia. Mas, por outro lado, esse cenário deve voltar aí com as chuvas no centro-oeste e sudeste, então deve mudar um pouco, aliviando o calor e aliviando a situação do produtor. E o que eu queria trazer hoje aqui para vocês é que a ABMAC, a Associação Brasileira da Indústria de Máquinas Agrícolas, está vendo um 2025 um pouco mais tranquilo para o setor de máquinas agrícolas, né? Recentemente, o Pedro Estevão, que é presidente da Comissão Setorial de Máquinas Agrícolas da Associação, ele comentou que espera um ciclo de estabilidade e também recuperação de vendas com a nova safra. A gente vivenciou aí um cenário muito difícil esse ano, com o preço das commodities em baixa, com o clima prejudicando. Então, foi um ano aí que, digamos, até uma catástrofe, né, para o setor de máquinas. De acordo com dados apurados até setembro, o setor de máquinas deve faturar ao todo, nesse ano, 56 bilhões de reais, um montante que representa queda de 25% em relação ao ano passado, quando o segmento já tinha registrado faturamento de 74 bilhões de reais, e bem abaixo dos 95 bilhões que foram vistos em 2022, que foi um ano muito positivo. Ou seja, 22 foi muito positivo, o ano passado já foi um pouco mais baixo e esse ano mais ainda, né? Então, de 95 bilhões em 2022, o setor deve fechar em 56 bilhões este ano. Então, a gente espera aí que para o ano que vem, né, o setor melhore um pouco, tenha aí um pouco mais de alívio e o produtor queira voltar a investir em máquinas e equipamentos. Lilian Munhoz, direto de São Paulo. Você ouviu Conexão Agro com Lilian Munhoz. Com o objetivo de reunir diferentes atores e iniciativas para identificar os principais desafios e demandas da bovinocultura na Amazônia Legal, Cuiabá vai sediar no próximo dia 23 a segunda edição dos Diálogos Boi na Linha. Júlia Munhoz tem os detalhes. Criado em 2019 pelo Instituto de Manejo e Certificação Florestal e Agrícola, o IMAFLORA, em parceria com o Ministério Público Federal, o programa Boi na Linha gerou uma série de protocolos que hoje servem de referência para o setor, especialmente na Amazônia. Em 5 anos, foram mapeados 158 frigoríficos, sendo 65 no estado do Pará, 52 em Mato Grosso, 16 no Acre, 15 em Rondônia e 10 no Amazonas. O gerente de projetos e cadeias agropecuárias do IMAFLORA, Lisandro Inacaque, dá mais detalhes sobre os avanços conquistados pelo projeto. O programa Boi na Linha surge a partir do momento que era necessário harmonizar procedimentos, unificar as abordagens e facilitar um processo de implementação. É aí que em 2019 nós sentamos junto com o setor dos frigoríficos, com varejistas, com o Ministério Público Federal e apoiamos uma negociação entre os atores para alcançar o protocolo de monitoramento de produtores de gado da Amazônia, que hoje já está com a sua versão 2.0, que vai vigiar a partir de janeiro. O que foi o protocolo? Vamos criar os critérios, são os mesmos, adotar os mesmos parâmetros e fontes de dados para fazer análise de conformidade, adotar as mesmas regras de bloqueio de fazendas e também as mesmas regras de desbloqueio. Então, assim, uma harmonização de procedimentos que as empresas já faziam. Essa contextualização e o resgate histórico do programa Boi na Linha para esclarecer o trabalho que vem sendo desenvolvido por diferentes setores em cumprimento ao Código Florestal com o apoio do Ministério Público Federal, será o tema da primeira mesa da segunda edição do Diálogos Boi na Linha, que será realizado em Cuiabá no próximo dia 23 de outubro. O evento irá reunir representantes do setor produtivo da indústria, representantes do governo, redes varejistas e subprodutos da bovinocultura, bancos e investidores de representantes da sociedade civil. De Cuiabá, Júlia Munhoz para o Mato Grosso Rural. Mato Grosso no ar. Encerramos aqui o Jornal Mato Grosso no ar desta quinta-feira, 10 de outubro de 2024. Uma produção da Rema com direção geral e de jornalismo de Vanderlei Munhoz, redação de Mariana Ramon, sonoplastia e efeitos sonoros de Luciano Rolim e edição de Aguinaldo Ramos. Jornalismo com credibilidade, notícia, serviço, informação, a integração através do rádio jornalismo. É Mato Grosso no ar. Ouvir rádio é estar informado de tudo o que acontece. Por isso, o rádio é seu companheiro fiel de todas as horas. E, mais uma vez, o que aconteceu em Mato Grosso, você acompanhou com a equipe do Jornal Mato Grosso no Ar. Mato Grosso no Ar. Apresentação, Enéas Jacobina. Estaremos de volta amanhã, neste mesmo horário. Um grande abraço a todos. Você acabou de ouvir o Jornal Mato Grosso no Ar. Há 16 anos, informando com credibilidade e responsabilidade. A todo instante. A 104. é mais emoção. Vale do Azul. 104.9. É assim que se faz rádio. Feita para você, onde você estiver. Vale do Azul informa a hora certa. 7:01. Bom dia. Vem aí mais um campeão de audiência. 104,9 FM. A sua melhor sintonia. ZYX657. Canal 285. Trabalhando em frequência modulada 104,9. Rádio Vale do Azul. Telefone 3562-1162. Avenida do Comércio, esquina com a Rua Tiradentes, número 1419. Rádio Comunitária de Santa Carmen, Mato Grosso. Administrada pela Associação Arcasca. Associação de Rádio Difusão Cultural, Artística e Comunitária de Santa Carmen. Atenção para o top de 3 segundos. Vem aí mais um campeão de audiência. A sua manhã com mais interatividade. Muito mais música. Informação e muita alegria. Bom dia. Um verdadeiro show de energia na sua manhã. Bom dia. Está no ar. Olá, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! Uma ótima e abençoada quinta-feira para você que tá chegando aqui junto com a gente. Hoje, dia 10 de outubro, prazer, eu sou o Kleber Ramos e tô aqui, ó, te fazendo companhia com o mesmo carinho, com a mesma dedicação e levando para você muito alto astral. Afinal de contas, você merece sempre o melhor. Obrigado pela audiência, pela companhia de todo mundo. Lembrando que você já pode participar através do nosso pedido musical.com.br. Olha, ao escolhermos acreditar em um mundo melhor, nos tornamos agentes da mudança e construtores do futuro que queremos ver. Quer um futuro diferente? Então comece a mudar a partir de agora. Mudar as nossas atitudes com relação ao meio ambiente, com relação às nossas famílias, às pessoas que amamos. Mudar as nossas atitudes com o mundo, com o próximo. Muda a maneira como a gente vai receber o futuro de presente. Pense nisso e vem comigo que a nossa manhã tá só começando com a primeira de hoje, Diego e Arnaldo e Lauana Prado. Demonstra que sabe falar a verdade, pelo menos dessa vez. Já tô sabendo os mínimos detalhes desta sua infidelidade. Eu não quero acreditar que até no fim cê vai negar que não me enganou desde o primeiro instante. Quem garante? Será que seu nome é esse mesmo? Será que fingiu até no beijo? Será que eu dormi com um desconhecido? Será que você já foi você comigo? Será que seu nome é esse mesmo? Será que fingiu até no beijo? Será que dormiu com um desconhecido? Será que você já foi você comigo? Me mostra que sabe falar a verdade, pelo menos dessa vez. Já tô sabendo os mínimos detalhes desta sua infidelidade. Eu não quero acreditar que até um fim você vai negar que não me enganou desde o primeiro instante. Quem garante? Será que seu nome é esse mesmo? Será que fingiu até no beijo? Será que dormiu com um desconhecido? Será que você já foi você comigo? Será que o seu nome é esse mesmo? Será que fingiu até no beijo? Será que

eu tomar um tonto é na maldade. Faz novinhas o rabetão acabando com a saudade. Localiza aí, bebê. Olha onde eu vim sofrer. E eu tomar um tonto é na maldade. Faz novinhas o rabetão acabando com a saudade. E elas descem, e elas descem. Com a mexida dessa raba, que jeito que não te esquece. E elas descem e sobem fina. Bom dia! Bom dia! João Bosco e Gabriel, localiza aí, bebê, na nossa supermanhã, pra você que tá ligadaço junto com a gente nessa quinta-feira gostosa. Daqui a pouquinho eu tô de volta com Henrique Castro e Marília Mendonça, já já tem Mari Fernandes, não sai daí não! Bom dia! Não desgrude do seu rádio! Bom dia! Bom dia! Volta já! A todo instante! A 104! É mais emoção! Rádio Vale do Azul. É assim que se faz rádio. Feita para você, onde você estiver. A música que você gosta. 104,9 FM. A rádio que é nossa. Vale do Azul informa a hora certa. 7 horas e 14 minutos. 104,9. Bom dia. Apoio Cultural Vale do Azul FM 104,9. Maria Viagens, a sua agência de viagens em Santa Carmen. Trabalhamos com emissão de passagens aéreas e rodoviárias, cruzeiros marítimos da MSC Cruzeiros, pacotes de viagem completos para você e sua família, com passagens, hospedagem e passeios e toda assistência necessária para você ter aquelas tão merecidas férias. Temos ônibus diariamente para Sinop, Vera e Feliz Natal. Aceitamos todas as formas de pagamento, pacotes de viagem em até 10 vezes sem juros no cartão de crédito. Suas férias parceladas no boleto mediante análise de crédito. Nosso endereço fica na rua Padre Anchieta 288, anexo a Maimic Bike Moto. Mais informações pelo telefone 669-9976-4985. Para onde você sonha viajar? Vamos conversar. Nos envie uma mensagem pelo telefone 669-9976-4985. Maria Viagens, realizando sonhos. Precisando de conserto? A empresa Marco Celular e Acessórios tem a melhor opção para você. Consertamos todos os tipos de aparelho em nosso laboratório. Com a mais nova alta tecnologia e equipamentos de última geração, somos uma empresa especializada em troca de telas, vidro, troca de conector de carga e reparos de placas em geral. Com garantia de até 6 meses em nossos serviços, ainda contamos com uma loja completa de diversos acessórios e uma linha de aparelhos novos, Xiaomi e iPhones, e seminovos com garantia de 3 meses a 1 ano, com parcelamento facilitado em até 12 vezes nos cartões de crédito. Faça-nos uma visita. Avenida do Comércio 854, ao lado da loja 775. Ou entre em contato pelos telefones 669-9941-4341 e 669-9979-8679. Precisou? Fale com Marcos Celular e Acessórios. A nossa equipe espera por você. Pra produzir com qualidade e rendimento, a gente sabe que a Cevale é a solução. É bom ter com quem contar quando se pensa em prosperar, não é mesmo? Na Cevale você conta com um time de 260 profissionais das áreas agronômica e veterinária. Eles levam até você os principais avanços tecnológicos com base em trabalhos realizados em nossos campos experimentais. Mais conhecimento, rendimento e qualidade de vida para toda a família e todos ganham em produtividade. É assim que a Cevale trabalha ao lado do produtor. Fale com um de nossos consultores e saiba mais. Cevale. Você está precisando de móveis planejados para sua casa? Indicamos a Sucelar Móveis e Clivo Móveis Planejados, atendendo Santa Carmen e toda a região. Trabalhamos com uma grande variedade em móveis e estofados planejados, cortinas de tecidos e persianas, tudo sob medida para sua casa ou empresa. Entregamos e montamos tudo para vocês. Fazemos no crediário em até 6 vezes e parcelamos no cartão de crédito em até 10 vezes. Aqui você também encontra a linha completa de eletrodomésticos. Sucelar Solar Móveis e Clivo Móveis Planejados. Faça seu orçamento agora mesmo através do 669-9716-7611. Atendendo Santa Carmen, Sinop, União do Sul, Cláudia e toda a região com montagem e entrega. 104,9. Mais música. A cidade inteira tá curtindo. A música. Informação. A alegria. Já estão de volta. Bom dia. Estamos de volta aqui na nossa manhã bonitona de quinta-feira e eu quero muito, mas muito, que você venha comigo participar, curtir, interagir, cantar e se divertir na nossa programação. Afinal de contas, ela é feita todinha pra você. Vamos lá que tá na hora de mandar abraço pra quem já acessou o pedidomusical.com.br. A Pamela, a Ingrid tá curtindo a gente. Alô, Robson, muito obrigado pela audiência e também pelo seu carinho. A Sueli, Kleber, manda um abraço pra Márcia, pra Andréia. Um beijão pra você, muito obrigado, viu? Ivone também tá curtindo a gente aqui. Uma ótima e abençoada quinta-feira para você e para todos. E obrigado pela audiência e pelo carinho, tá bom? Vamos lá de música? Chegando mais uma para a gente curtir e cantar, tá na hora de Henrique Castro e Marília Mendonça, Experiência. Em todo lugar, todos em uma só sintonia. Bom dia! Marília, enquanto eu viver, você viverá. Depois de passar uns perrengues daqueles amores que só um que sente, tanto tempo negociando o final que a gente já tinha na mente, a gente fica meio sem juízo, enxergando coisa bonita no escuro. Quando acende a luz, nem é tudo isso, todo prejuízo disfarçado de louco. Não abra. Não se cura um problema com outro. Amar também é inteligência. Do que não vira amor, vira experiência. Coisa bonita no escuro. Quando acende a luz, nem é tudo isso, outro prejuízo disfarçado de lucro. Não abre a geladeira com fome, nem o seu coração na carência. Não se cura um problema com a. Amar também é inteligência. Não abra a geladeira com fome, nem o seu coração na carência. Não se cura um problema com outro. Amar também. Que não vira amor, vira experiência. Ah, do que não vira amor, vira experiência. A melhor programação do seu rádio. Bom dia! Vai virar tendência o que a gente criou. Vai quebrar cartório o que a gente inventou. Prejuízo pro amor. A gente nunca combina de se encontrar. Cada um com seu solê e com seu solo pra lá. Cada um faz seu papel. Não tem fidelidade, mas se torna dois fiéis. A gente criou. Civil pega, civil beija, civil transa e pega fogo. Não civil, tamo solteiro de novo. A gente criou um novo estado civil. civil pega, civil dele, civil trans pega fogo. Não se viu, tamo solteiro de novo. Isso é bonito, ele é lima, sua baixador. Alô, lança a camisinha pra cima e vai. Tchau, tchau, tchau, tchau. E a gente nunca combina de se encontrar. Cada um com seu solê e com seu solo pra lá. Cada um faz seu papel. Não tem fidelidade, mas se tromba é dois fiel. A gente criou um novo estatuto civil. Civil pega, civil pega, civil trans e pega fogo. Não civil, tamo solteiro de novo. E a gente criou um novo estatuto civil. Civil pega, civil pega, civil trans pega fogo. Não civil, só você, vai, vai. A gente criou um novo estatuto civil. Civil pega, civil pega, civil trans e pega fogo. Não civil, tamo solteiro de novo. A gente criou um novo estatuto civil. Civil pega, civil pega, civil trans e pega fogo. Não civil, tamo solteiro de novo. Rapaz, se não civil, esqueça tudo, esqueça bebê. Tudo. Quem gostou faz barulho, Brasília. Faz barulho, Brasília. Fala na praia. Obrigado, Brasília. Uma salva de palmas. O embaixador. Estado Civil. Bruno Denner e Gustavo Lima. Daqui a pouquinho tem mais, hein? Já tem mais, porque agora é hora de horóscopo. Previsão completa chegando pra você de Áries, Touro e Gêmeos. Gente, hoje é quinta-feira, dia 10 de outubro de 2024. Eu sou a Suzy Luz e as previsões astrais para essa quinta-feira chegaram. Vida longa, próspera e muito feliz. Quem nasce no dia 10 de outubro é do signo de Libra, gente, com a personalidade de Escorpião. Pessoas vaidosas, ambiciosas, atrativas, apaixonadas e também geram paixões profundas. Vivem envolvidos com amor e também com fluidos que provêm. Tudo de bom para você que faz aniversário hoje. Mais um giro em torno do sol, dia 10 de outubro. Áries, Touro e Gêmeos, previsões astrais por aqui. Áries, nascidos de 21 de março a 20 de abril. Áries, bom astral para você se dedicar a um sonho em família. No trabalho você vai se sair melhor, em atividades mais tranquilas. Reencontro com o ex vai mexer com as suas emoções. Na relação, busque privacidade. Cor para hoje vermelho, números da sorte 13, 52 e 65. Touro, nascidos de 21 de abril a 20 de maio, Touro, coloque seus ideais em primeiro lugar e corra atrás do que quer. A família vai ser o seu porto seguro. Evite acordos financeiros com amigos, você vai dar show na paquera, hein? A cor para hoje é o roxo, números da sorte 48, 56 e 72. Gêmeos, nascidos de 21 de maio a 20 de junho, Gêmeos, a lua no seu paraíso astral garante bom entrosamento com todo mundo. Conte com a sorte e faça uma fezinha. Romance com alguém de fora promete alegrias. A dois, faça algo divertido. Cor para hoje laranja, números da sorte 24, 33 e 28. Eu já volto e falo com Câncer, Leão e Virgem com mais um bloco de previsões. Horóscopo do dia. O seu sucesso toca aqui no Bom Dia. Olha quem tá me mandando mensagem de novo. Aí é loucura, viu? Cadê o amor que você me trocou e falou que era melhor que o meu? Tô vendo que mago pensou que a cara quebrou, já se arrependeu. Agora quer de novo a minha cama e aquecer no meu cobertor. E até que eu vou dizer não, amor. Passa lá em casa, tira minha roupa, fala que me descontração. É aqui no Bom Dia. Não, não vou. Passa lá em casa, Mari Fernandes. Aqui na nossa programação, aqui no nosso Bom Dia. Ó, tô indo pro intervalo tomar uma aguinha, colocar aqui o meu roteiro musical em ordem. Daqui a pouquinho a gente volta. Deixa eu ver o que tem pra daqui a pouco. Ah, tem Dilcinho. Tem Fernandes Sorocaba também pra você. Então fica aí que eu volto rapidão. A todo instante. Obrigado. Bom dia. É mais emoção. Vale do Azul. É assim que se faz rádio. Feita para você, onde você estiver. 104,9 FM. Do jeito que você gosta. Vale do Azul informa a hora certa. 7:29. Apoio Cultural Vale do Azul FM 104,9. A Fibernet, a internet do Tony, comunica que agora é IRF Fibranet e continua oferecendo uma internet com sinal da mais alta qualidade, com equipamentos de última geração. Se você ainda não tem internet na sua residência ou na sua empresa, a hora é agora. Ligue 66 99646 7070 e fale com o Tony. Internet não é luxo, é necessidade e é uma importante ferramenta para o nosso dia a dia. Residências, comércios e fazendas, todos navegando com rapidez e segurança para o trabalho, pesquisa e lazer. IR Fibranet, conectando você ao mundo. E o melhor, internet fibra ótica é a mais alta tecnologia bem pertinho de você. IR Fibranet, telefone 66 99646 7070, aqui em nossa cidade. Nesta sexta, o Happy Hour é no mais completo feirão de carros da região. Muita música ao vivo, das 18 às 20 horas, no Top Feirão Grupo Via Norte. Há 10 anos reunindo Chevrolet, Honda, Renault, Jeep e Ram em um só lugar para você escolher. De 9 a 13 de outubro na Praça da Bíblia em Sinop. Não perca, saiba mais em topfeirão.com.br. Dia das Crianças é na Martinello. Presentes para fazer a diversão da garotada toda. Smartphone Samsung Galaxy A15 com 256 GB em 10 vezes sem juros de R$149,90. Smart TV Philips 4K de 55 polegadas em 10 vezes sem juros de R$249,90. Bicicleta Cole Atalanta Aro 29 com 21 marchas em 10 vezes 656 GB em 10 vezes sem juros de R$149,90. Smart TV Philips 4K de 55 polegadas em 10 vezes sem juros de R$249,90. Bicicleta Cole Atalanta Aro 29 com 21 marchas em 10 vezes sem juros de R$189,90. E olha essa, carrinho Roma Fiat Toro, só R$39 à vista. Dia das Crianças é na Martinello. Quando se pensa em eficiência, qualidade e desenvolvimento sustentável, esses conceitos são essenciais quando falamos em agronegócio. E a Cipal nasceu com base nesses conceitos para oferecer a melhor parceria possível para o produtor rural. Parceria construída através de prestação de serviço, como secagem, armazenagem e na venda de insumos agrícolas, como fertilizantes, sementes, foliares e defensivos. A Cipal possui mais de 35 unidades em diversos municípios, possuindo a maior capacidade estática do Mato Grosso, superior a 3 milhões de toneladas. Em Santa Carmen, estamos localizados na NT 140, quilômetro 39. Ligue nos fones 66-3562-1281 ou 66-99995-1665. Fale com Marciano, nosso gerente comercial. Estamos sempre prontos para melhor lhe atender. Quando for fazer as compras, o certo é você procurar um lugar que tenha muitas opções e uma variedade de produtos para fazer a melhor escolha. E o Supermercado do Chão tem uma grande variedade de mercadoria. Tudo em gêneros alimentícios, artigos escolares, produtos de limpeza, além de frutas, verduras e legumes da melhor qualidade. E conta com um moderno açougue para você comprar aquela carne especial e uma grande variedade de cortes e tipo de carne carnes. Tem disponível gás de cozinha, pães e mercadorias em geral. O supermercado do Jó está esperando por você. Em frente à Praça Emílio Malinsky. Telefones 3562-1269 e 999-57-7049. Conta com uma equipe preparada para lhe atender com muita rapidez. Supermercado do Jó, lugar de comprar barato. 104,9 FM. A rádio que toca mais música. A cidade inteira tá curtindo. A música. Informação. A alegria. Já estão de volta. Bom dia. Oi, oi. Já tô de volta por aqui no nosso Bom Dia. E com o nosso terceiro bloco da programação da sua rádio preferida. Vamos falar da Jennifer Lopez. A J-Lo abriu o coração sobre o fim de seu casamento com Ben Affleck. Ela entrou com pedido de divórcio e, abalada com a situação, cancelou inclusive uma turnê para se recuperar. A cantora admitiu que a separação foi dolorosa, mas garante que está dando volta por cima. J-Lo entendeu que estava buscando em uma relação amorosa a felicidade que precisa encontrar em si mesma e talvez sozinha. Romântica nata, ela confessou que sonhava com um par que acompanharia até a velhice, mas provavelmente não é o Ben Affleck. Bom, vamos lá que tá na hora de mais música boa pra você curtir e cantar com a gente. Tá na hora de Bruninho, Davi, Hugo e Guilherme, Quando as Bocas Já Se Conhecem. Pensei que tava certo, não tinha brincadeira. Nosso amor acabou de acabar, você que fez besteira. Orgulhoso demais, cabeça erguida, bola pra frente, não vou me abalar, vou seguir minha vida. Mas não é bem assim, o destino aparece pra me atormentar. Ah, e quando as bocas já se conhecem, até um beijo no rosto fica difícil de dar. Mas quando as bocas já se conhecem, é impossível tentar resistir, desviar o olhar. O destino maldoso, por que que eu fui te encontrar? Quando as bocas já se conhecem, um beijo no rosto é difícil de dar. O frio na barriga e a gente volta atrás. Te perdoem logo, me amar. O Guilherme! Chega! Pensei que tava certo, não tinha brincadeira. Nosso amor acabou de acabar, você que fez besteira. Orgulhoso demais, cabeça erguida, bola pra frente, não vou me abalar, vou seguir minha vida. Mas não é bem assim, o destino aparece pra me atormentar. Até um beijo no rosto fica difícil de dar. Mas quando as bocas já se conhecem, é impossível tentar resistir, desviar o olhar. O destino maldoso, por que é que eu fui te encontrar? Quando as bocas já se conhecem, um beijo no rosto é difícil de dar. O frio na barriga, a gente volta atrás. Te perdoa, vem logo me amar. Curitiba, joga a mãozinha lá em cima. Bruno e Davi, o Guilherme, joga a mão. E quando as bocas já se conhecem, até um beijo no rosto fica difícil de dar. Mas quando as bocas já se conhecem, é impossível tentar resistir, desviar o olhar. O destino maldoso, por que que eu fui te encontrar? Quando as bocas já se conhecem, um beijo no rosto é difícil de dar. O frio na barriga, a gente volta atrás. Te perdoa, vem logo me amar. Te perdoa, vem logo me amar. O Guilherme! Bom dia! Bom dia! Atenção, fofoqueiros de todo o Brasil. Essa é de vocês. Desde que o mundo é mundo, a vida dos outros é mais interessante e impressionante. Tem vigilante 24 horas na minha porta, nas minhas fotos, no meu copo, na minha vida. Tem gente botando meu nome no soro, tem gente inventando o fim do meu namoro, que nem começou. Isso o povo também inventou. De qualquer jeito eu tô errado. Se eu bebo muito eu sou louco, se eu não bebo eu sou chato. Se eu gasto muito eu sou burro, se eu não gasto eu tô quebrado. Se eu pego mulher não presto, não pego tô cancelado. De qualquer jeito eu tô errado. Se eu bebo muito eu sou louco, se eu não bebo eu sou chato. Se eu gasto muito eu sou burro, se eu não gasto eu tô quebrado. Se eu mulher, não presto, não pego, tô cancelado. Não tô entendendo nada, hein? Vocês ai, nunca vão estar cancelados com a gente, nunca, nunca. Eita! Isso é churrasco! Uou! Desde que o mundo é mundo, a vida dos outros é mais interessante e impressionante. Tem vigilante 24 horas na minha porta, nas minhas fotos, no meu copo, na minha vida. Tem gente botando meu nome no soro, tem gente inventando o fim do meu namoro, que nem começou. Isso o povo também inventou. Eu sou burro, se eu não gasto, eu tô quebrado. Se eu pego mulher, não presto, não pago, vou cancelado. De qualquer jeito eu tô. Se eu gasto muito, eu sou burro, se eu não gasto, eu tô quebrado. Se eu pego mulher, não presto, não pego, tô cancelado. Ai, ai, ai, desse jeito fica difícil. Cancelado, tá aí, Fernandes Sorocaba, pra você ligadão, ligadona com a gente. Agora é hora de resumão de novela. Vamos lá, conferir mais um pouquinho do que acontece no capítulo de hoje. Tudo que acontece nas principais novelas. Como prometido, já estou de volta, 10 de outubro, aqui na novela Volta por Cima. Osmar não consegue segurar baixinho. Chico tira satisfação com João. Violeta queima seu contrato de casamento. Chico deixa Madalena no bar e vai ao encontro de Rochette. Jô decide falar de Osmar para a polícia. Madalena vai com João visitar Neuza e Madalena estranha o comportamento de Osmar. Meu Deus do céu, gente. Amores, um beijo, obrigada pela audiência e companhia. Daqui a pouquinho tem mais a novela Mania de Você. Em sintonia com o programa. Bom dia! Precisei de mil frases certas pra te conquistar, de uma só errada pra te perder. Eu levei tanto tempo pra te apaixonar.